é uma distinção muito importante, é uma avaliação internacional. Portanto, antes estávamos a competir com 140 incubadoras, neste momento, nesta avaliação, eram 344 incubadoras e numa primeira fase eram à volta de 500 incubadoras a nível mundial que estavam em fase de avaliação. Que, como é que uma incubadora tão jovem consegue tão bom resultado a nível mundial? Por um lado, trabalho, e é preciso uma dedicação muito grande para se conseguir obter resultados em curto espaço de tempo tão bons a nível internacional e ser-se competitivo. E por outro, pela qualidade dos projetos. Os projetos, há muitos projetos de base tecnológica, de inovação, diferentes pelo contexto de valorizar os próprios recursos e a terra. Isto é um reconhecimento muito importante. Esperemos continuar a dar seguimento a esse reconhecimento e a esse trabalho e coloca-nos uma vez mais com uma responsabilidade acrescida. Além disso, será importante também para captar mais projetos para as novas instalações, porque estamos a dizer isto é uma marca, um reconhecimento que não é feito por nós, é por entidades independentes, entidades internacionais, que nos permitirão ter condições muito interessantes para captar novos projetos, mais jovens, para as novas instalações em Lagares da Beira.